achava geral, logo eu, que me achava um tal, logo eu. Aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu, isso nunca me aconteceu. Eu assumo, o culpado fui eu. Eu ia ser seu marido, mas fui traído. Ai, ai, ai, tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei famoso nas redes sociais. E ai, ai, ai, tô bebendo demais, ai, ai, minha vida viralizou, virei manchete nos jornais, sabe por quê? A ganha foi grande demais. Ô, oh, ganha do caralho. Ô, oh, ganha do caralho. Ô, oh, ganha do caralho. A ganha foi grande demais. Ô, oh, ganha do caralho. Ô, oh, ganha do caralho. Ô, oh, ganha do caralho. Machuca bandida, isso é GG Lima. E ai, ai, ai, tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei famoso nas redes sociais. E ai, ai, ai, tô bebendo demais. Virei manchete nos jornais, sabe por quê? A ganhar foi grande demais. Oh!